coisas que nos fogem à razão. Vivê-lo põe à vida outro valor. Não tê-lo é morrer na solidão. Às vezes o amor nos faz sofrer e a dor de se perder não é pequena. Ao cabo existe alguém para nos dizer: sofri, mas por amor valeu a pena. Amando, sofrendo, só por isso a vida tem valor. Não há dos sentimentos bom juiz. Quem ama como eu pode julgar que vives do azar do infeliz. Amando, sofrendo, só por isso a vida tem valor. Sofrendo, chorando, tudo vale a pena. Amando, sofrendo, viva o peito amando.